Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é quase irresistível a gente tentar fazer alguma análise do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, ao menos para exemplificar alguns princípios de ciência política. É bom saber que no Brasil a ciência política já não existe há muito tempo, exceto nos meus cursos. Só o que você vê por aí é palpite, opiniões, sonhos, preferências, é só isso aí que acontece. Tanto que, em geral, todas as previsões que se fazem sobre tudo, sobre o que quer que seja no Brasil, sempre dão errado. A gente diz que vai acontecer uma coisa, acontece outra, exceto também no meu curso. As minhas previsões estão dando certo há mais de 20 anos, lamentavelmente, né? Mas, aqui com relação a esse negócio dos Estados Unidos, você não vê uma única pessoa, no Brasil pelo menos, que esteja consciente de qual é o problema, né? Todas as discussões se concentram na questão de saber quem vai ganhar a eleição, quem vai ser o presidente, o Biden ou o Trump. Mas é óbvio que, para mim, é óbvio que o problema não é esse. Não é isso? Porque a partir do momento em que entra uma acusação criminal, ela tem de ser resolvida antes de resolver a questão eleitoral, me parece o óbvio. Esse quanto tempo vai levar para resolver essa questão criminal? Não sei. Então o pessoal diz, não, no dia tal vai ser anunciado o presidente. Não sei se vai ser anunciado. Ninguém sabe, na verdade. A investigação da fraude, pelo número imenso de indícios que tem, na verdade pode levar muitos meses. Pode envolver ali a Segurança Nacional, o FBI, a Suprema Corte, etc, etc. Isso pode complicar ainda muito. E o que está realmente em jogo é o seguinte: por um lado você tem a estrutura legal do sistema eleitoral do país, por outro lado você tem o jogo da mídia, da impressão, da propaganda, essa coisa toda. E esses dois fatores estão em conflito. Não é a primeira vez que isso acontece. Na eleição do Obama aconteceu a mesmíssima coisa, né? O Obama se apresentou candidato a presidente trazendo documentos obviamente falsos. Eu não tenho a menor dúvida de que os documentos eram falsos. Por quê? Porque eu li o relatório feito na época pelo investigador Mike Zullo, e eu vi com meus próprios olhos, né, a falsidade dos documentos era mais do que evidente. Especialmente a do equivalente americano da alistamento militar, que eles chamam, esqueci como é que chama, né? Ali estava óbvio que a data do negócio tinha sido falsificada. Ele pegou um desses carimbos que gira o número, né, e cortou o número para aparecer, modificar a data, né? É assim, era visível a coisa. E quem divulgou isso aí foi uma repórter, cujo nome no momento me escapa, mas que é uma pessoa, não é uma pessoa importante, era uma repórterzinha de terceira categoria, mas ela descobriu esse negócio e divulgou. Imediatamente, o advogado da Hillary, seu Philip Berg, lança a história de que o Obama nasceu no Quênia. Não é isso? Não é estranho isso? Quer dizer, a Hillary não era inimiga do Obama, ela era do mesmo partido. Não é isso? Então, o ponto central eram os documentos falsos. Se o sujeito nasceu no Quênia ou não, sabe quando nós vamos saber? Nunca. Isso é enormemente complicado para saber um negócio desse. Então você tem, por um lado, você tem uma questão muito simples, que pode ser respondida com os olhos, quer dizer, você vê o documento, você diz que é falso. Por outro lado, você tem uma conjetura, né, de um negócio enormemente complicado. E toda a discussão da mídia virou para esse lado. Obama nasceu no Quênia ou nasceu nos Estados Unidos, né? E durante anos ficaram discutindo o nascimento queniano, que era evidentemente apenas um fator diversionista. O ponto central eram os documentos e não saber onde o cara nasceu. Mas até hoje ainda tem gente que discute se nasceu no Quênia, e que outros dizem, não, isso é teoria da conspiração. Não é nem teoria da conspiração e nem uma verdade factual. Foi, dizer, um truque do Partido Democrata para desviar a discussão para uma questão insolúvel, tá certo? E com todas as aparências de uma doidíssima teoria da conspiração. Então, o fato básico, que é a questão dos documentos, foi totalmente esquecido. Você vê que o Marx Ulo tirou milhares de cópias do relatório dele, entregou para todos os deputados, para todos os senadores, para tudo quanto é governador de estado, para tudo quanto é autoridade policial, para tudo quanto é juiz, para todo mundo. Ninguém prestou a menor atenção. Então ali era evidentemente uma concorrência entre a verdade dos fatos e a aparência pública. A aparência pública era o seguinte: nós pela primeira vez elegemos um negro presidente da República, isso é um grande avanço para a nossa democracia, etc, etc. E bom, você pode achar que sim, pode achar que não, mas o que estava em discussão não era isso, né? O que estava em discussão é se aquele sujeito era quem ele dizia ser ou se era alguma outra coisa, né? Então, eu mesmo dizia quando tinha o John McCain, né? O candidato era o John McCain. Se o John McCain quisesse derrotar o adversário, bastava ele dizer: olha, eu sou o John McCain, aqui estão meus documentos, minha carteira de identidade, minha certidão de nascimento, papapá, e eu quero ver os do meu adversário. Bastava ele dizer isso, ele acabava com a candidatura Obama em 5 minutos. Por que que ele não disse isso? É? Porque dá a impressão que se ele realmente derrotasse o Obama, nisso aí ele seria contra um negro na presidência. E então a questão foi desviada para esse negócio: você quer um negro na presidência ou você só quer um branco? Então, o impacto emocional disso foi muito grande. E a maioria das pessoas, inclusive do Partido Republicano, preferiu não levantar a questão dos documentos para não dar a impressão de que você estava perseguindo o candidato negro, para não dar a impressão que eram todos racistas. Então, o jogo de impressões predominou enormemente sobre a realidade e sobre a qualificação jurídica do fenômeno. Então, entre a fantasia da mídia e a realidade dos tribunais, venceu a fantasia. E venceu duas vezes. Quer dizer que o medo que as pessoas tiveram de investigar o fato real predominou sobre o desejo de saber o que estava acontecendo realmente. E predominou, de certa maneira, predominou duplamente. Porque a questão do nascimento keniano, em vez de ter sido afastada logo de cara, né, ela acabou virando o centro da discussão durante anos, né? Teve gente que foi para o Quênia para investigar, né? Quer dizer, eu acho que nos Estados Unidos inteiro, o único sujeito que não caiu na história fui eu, o único. Porque todos os jornalistas conservadores, eu vi que estão todos discutindo o negócio do Quênia. Nós fomos, inclusive, no Joseph Farah na época, né, que era o chefe do World Net Daily, e eles estavam interessados nesse assunto queniano. Eu falei: mas tá na cara que isso é uma besteira, né? Como é que você vai provar se o senhor nasceu no Quênia? Não tem jeito, pô. Isso aí você pode ficar discutindo o resto da sua vida, você nunca vai saber. Mas você imagina que o Quênia, que é um país pequeno e pobre da África, você imagina se os documentos quenianos, né, são confiáveis. E eu acho que nem registro de imóveis direito tem lá. Como é que você vai descobrir um negócio desse? Mas você tem metade do país, leva uma existência tribal, eles não têm documento impresso nenhum, né? Então, é claro que esse seu Philip Berg, depois ele lançou a história, criou um bafafá em torno do Quênia, e depois ficou quietinho, desapareceu do cenário público. Quer dizer, ele levou um dinheiro daquilo para fazer isso. Ó, cria um rolo aí para melar a discussão. E ele conseguiu melar. Isso. Hoje nós estamos vendo, de certo modo, uma repetição do mesmo fenômeno. Por um lado, você tem o fator material, vamos dizer, da fraude. Houve fraude ou não houve fraude? Quer dizer, tem cédulas falsas ou não tem? Isso é um fator material, né? Segundo aquele Dr. Steve Pichenik, que é aquele psiquiatra que trabalhou para o serviço secreto, hoje está aposentado, ele disse: olha, nós já sabíamos disso há muito tempo, em junho já conversava isso com o presidente, e o presidente mandou então imprimir cédulas com uma marca d'água para distinguir as cédulas verdadeiras das falsas. Então, o presidente deixou que eles tocassem a fraude para frente para depois poder pegá-los. Não é isso? Então, foi uma armadilha montada pelo Trump. Mas a armadilha funciona onde? No tribunal. Na mídia não funciona. Na mídia é o contrário. Na mídia, discutir isso já é você estar contra o Biden. Tá certo? Então, a questão, vamos dizer, da fraude não é uma questão eleitoral, gente. Presta atenção. A eleição é a ocasião em que acontece a fraude. Mas se houve fraude ou não, não é uma questão eleitoral de maneira alguma, é uma questão criminal. E uma questão criminal que tem que ser investigada por meios materiais. Quer dizer, tem que olhar a cédula, uma por uma, ver se tem a marca d'água ou não tem. Se não tem, ela é falsa. Não é? E daí investigar de onde vieram essas cédulas falsas. Porque em junho o presidente Trump já anunciava que viriam cédulas impressas do exterior. Em junho. Então, a questão material da fraude é uma, e a questão do resultado da eleição é outra, completamente diferente. Não é isso? Agora, para os interessados na fraude, é conveniente manter a discussão na esfera puramente eleitoral, porque daí fica assim, o candidato derrotado está revoltado contra o candidato vencedor, e isso é normal, isso aconteceu várias vezes, então pediu recontagem de votos no tempo do Al Gore, aconteceu a mesma coisa. Ou seja, o paralelo com a questão do Al Gore é 100% errada. Porque ali é de primeiro, a diferença no caso do Al Gore é uma diferença de 25 votos. E segundo, ninguém acusou ninguém de fraude. Acusou de contagem errada, que é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. E não era a contagem errada de milhares ou milhões de votos, era a contagem errada de 25 votos. Então, o caso do Al Gore não teve nenhuma importância judicial, criminal, nada. Era uma discussão puramente eleitoral. Não se tratava, portanto, de fazer uma investigação criminal, mas de fazer uma recontagem de votos. Você entendeu? É a brutal diferença entre uma recontagem de votos, que é um procedimento normal em qualquer eleição, e uma investigação criminal para ver se houve falsificação em massa. O que o Trump alega é que houve falsificação em massa e que ele já sabia anteriormente, sabia que isso ia acontecer. E que se preparou para obter a prova do crime. Quer dizer, ele fez o que... existe até um termo aqui, eu esqueci, o termo técnico de você criar uma armadilha, uma espécie de uma armadilha policial. Então você deixa o sujeito cometer o crime porque você já está esperando ele aqui para pegá-lo. Armou, né? Flagrante. Armou flagrante, exatamente. Né? Então isso é o que o Trump está realmente dizendo. Ele não está dizendo, não, tem que recontar os votos, etc. O que adianta recontar os votos se as cédulas são falsificadas? É a coisa mais ridícula do mundo. Né? O negócio não é recontar os votos, é separar os votos, as cédulas autênticas das falsas. As cédulas falsas são de dois tipos. São, primeiro, aquelas que não têm a marca d'água. Isso é uma coisa. Você vê isso olhando. E a segunda são as cédulas que chegaram fora do prazo. Quer dizer, depois de encerrada a eleição, vem mais cedo. Aqui parece que é o que aconteceu em alguns estados. Tinha, vamos dizer, encerrado já o prazo e o pessoal continuou botando cédulas lá. Nós temos vários filmes onde nós vemos mesários preenchendo cédulas. Várias. Tá certo? Tem o caso, vamos dizer, do programa de computador usado para computar os votos, que é um programa, segundo consta, é da Smartmatic, a mesma empresa que falsificou os votos do tempo da Dilma. Tá certo? Ele é uma empresa venezuelana, meu Deus do céu. É isso? Então, eu não tenho certeza que é da Smartmatic, mas eu li isso aí em algum lugar. Domínio. É? É, Smartmatic mudou o nome, é Domínio. Agora chama Domínio, né? É. Então, está confirmado que é Smartmatic? Está na CNN, Domínio. Então é isso aí. Então é Smartmatic mesmo. Quer dizer, é uma empresa altamente suspeita. É isso? Então, o problema da fraude é um, e o problema da eleição é outro, completamente diferente. Né? Ninguém vai fazer uma investigação criminal para decidir quem é o presidente da República, gente. Está entendendo? Quer dizer, lei eleitoral é uma coisa, lei criminal é outra, porra. Quer dizer, se houve uma fraude eleitoral desse tamanho, né? Então, pouco interessa saber se o Biden ganhou ou não ganhou. Ganhou ou não ganhou, ele será um criminoso e ele tem que ir para a cadeia. Esse que é o problema, tá certo? E quem vai ser o presidente? Vão deixar o Trump lá ou vão fazer outra eleição? Não sei. Eles vão ter que discutir isso aí. Quer dizer, a questão da eleição não dá para decidir agora de jeito nenhum. Tem que decidir a questão criminal primeiro. Quer dizer, que tem que fazer essa investigação até o fim, né? Ver se as provas são realmente sólidas. Elas não basta que elas sejam sólidas, elas têm que ser em número suficiente. Mas parece que são. Não é isso? Agora, o automatismo mental das pessoas é um negócio incrível. Todo mundo está tratando essa questão da fraude como se fosse, como se a única importância dela fosse decidir quem é o presidente da República. Ninguém faz uma investigação criminal para eleger um presidente da República, gente. É uma coisa tão sem sentido que eu acho que se eu explicar para o meu neto Jack, ele entende na mesma hora. Mas a população, em geral, a população brasileira em especial, parece que não. A questão para eles é a eleição. Como começou o cenário da coisa? Era uma eleição? Eles acham que o problema central é a eleição. Fala, claro que não. A eleição se torna um problema altamente secundário. Porque você vê, no caso de haver um impedimento presidencial, né, o Congresso pode nomear o presidente da Câmara para governar o país durante um tempo. Ou outro, sei lá, a Suprema Corte bota alguém para governar e adia a questão do presidente. Mas primeiro tem que resolver a questão criminal, porra. Será que é difícil entender isso? Agora, eu fico espantado com o número de pessoas que não estão entendendo isso. Comentaristas políticos, analistas, professores de universidade, políticos profissionais. Não é isso? Então, você veja, a mídia inteira está dizendo que o Biden está eleito. A mídia nomeia presidente? Ela pode nomear presidente? Não. Tem que ser o colégio eleitoral. O colégio eleitoral disse alguma coisa? Não disse nada até agora. O colégio eleitoral pode dizer alguma coisa? Não pode, porque não completou a contagem e os votos não foram verificados. Então, quer dizer, ninguém pode dizer quem é ou quem não é o presidente da República. Não, no momento o presidente em exercício é ainda o Trump, né? Mas quem será o próximo presidente? Ninguém pode dizer isto. Não tem como dizer. Tá certo? Mas o pessoal está tudo com pressa de ter um presidente, não é isso? Em vez de resolver a questão central. Agora, esse problema criminal, qual é a real importância dele? O que, que está em jogo? Supondo-se que tenha havido realmente a fraude maciça, não é isso? E que seja possível provar isso em juízo, a questão é a seguinte: as autoridades judiciais terão coragem de investigar isso e punir os culpados, ou farão vista grossa, como fizeram no caso dos documentos do Obama? Na época eles tiveram medo de investigar o problema, porque diziam, não, só que vai ser demais, nós vamos desagradar muitas pessoas, todo mundo vai ficar revoltado porque nós tiramos o negro da presidência, então é melhor fazer vista grossa e deixar a coisa como está. Será que eles vão fazer assim de novo? Bom, tem um fator diferente, esse fator chama-se Trump. Na época, a liderança do Partido Republicano era tudo boiola, ninguém queria briga. John McCain queria briga, mas nem... John McCain, toda a coragem que ele tinha, ele gastou lá no Vietnã. Veio para cá, virou um boiola. Tá rico, né? Tá um sucesso na vida, né? E não era uma pessoa, mas não era, definitivamente não era um homem de coragem, né? O pessoal que tinha influência no Partido Republicano é todos os neocons, os discípulos do Léo Strauss, que é um bando de sonhador, louco, idiota. É curioso que no Brasil tem gente que acha que eu sou um neocon. Eu falo, pô, eu já falei tanto mal do neocon. Né? Mas no Brasil o pessoal confunde tudo. Esse é conservador, então o neocon deve ser mais conservador do que o velho con. Então o Olavo só pode ser isso. É assim que o pessoal pensa, pô, quer dizer, por associação de sons, né? Nem de palavras, de sons. Né? É como o Lyndon LaRouche, que na época que eu escrevia no Globo, ele disse que eu era até mais do que globalista, eu era o globalista. Né? É associação de sons, quer dizer, coisa de retardado mental. Né? E eu acho que o Lyndon LaRouche era um retardado mental. A visão que ele tem da história, sobretudo da Renascença, quer dizer, é um homem assim, ele lê muito livro, mas ele faz uma confusão dos diabos, ele não entende porra nenhuma de história, fica inventando coisinha. Né? No Brasil, você veja, o nosso doutor Enéas acreditava piamente no que ele lia do Lyndon LaRouche. Quer dizer, o pessoal acha que o doutor Enéas era um homem muito inteligente, não era não. Né? Para você ler o Lyndon LaRouche e acreditar, você precisa ser meio bobo. Por quê? Ele usa muita informação verdadeira. Tá certo? Mas ele tem um negócio, existe um quadro psicótico que se chama delírio de interpretação. Ele não é a paranoia, não é a megalomania. Né? É assim, ele pega todos os dados, tá todos os seus fatos, todos ele vê, mas ele monta de um jeito errado. E o Lyndon LaRouche padece disso definitivamente. Né? Por exemplo, ele acha que na Renascença houve uma perda enorme porque o pessoal deixou de seguir Platão e passou a seguir Aristóteles. Aconteceu exatamente o contrário. Mas exatamente 180 graus. E ele escreveu um livro inteiro dizendo isso. Então, ele interpreta errado. Os fatos todos, ele sabe fato de montão. Agora, quantas pessoas no Brasil estão capacitadas para analisar o escrito do Lyndon LaRouche e perceber que o homem é louco? Dos 220 milhões de brasileiros, tinha um capaz de fazer isso, que era eu. Por quê? Eu vivo disso, porra. Quer dizer, ler e entender o que eu li é o meu serviço, vai fazer meio século. Não é isso? Então, e outra coisa, eu não estou comprometido com nenhum partido político, não tenho nenhuma causa partidária para defender, né? Embora os caras me chamem de ideólogo, mas eles usam a palavra ideólogo só como xingamento, não como uma categoria política real. Não pode haver um ideólogo, você não tem um partido, um movimento por trás, qual é o movimento que eu represento? Nenhum. Os caras dizem até que eu sou ideólogo do guru ideológico do presidente da República. Eu digo, então, eu sou um mágico, porque eu conversei com o presidente da República 4 vezes, 3 por telefone e uma durante 2 minutos na frente de umas 40 pessoas. E eu devo ter influenciado, botei uma ideologia inteira na cabeça dele nesse meio. Então é um negócio mágico, evidentemente, né? Mas no Brasil, as pessoas escrevem assim, elas pensam assim, escrevem assim. Quer dizer, é um. O verbalismo brasileiro, né, que uma vez eu disse que era o fenômeno do bicho síntese, que era. Né, fala como um papagaio, gesticula como um macaco, então era uma mistura, era o papamaco, o mapapaco, era o bicho síntese que representava o Brasil. Então ele tem o lado teatral do macaco e o lado verbal do papagaio. O pessoal é assim mesmo, bicho. Eles se impressionam muito com palavras. Né? Vocês já notaram assim, o número de brasileiros que escreve assim, dizendo, não, eu sou um sujeito íntegro, eu represento as virtudes democráticas. Eu digo, mas como é que vai fazer autoelogio dessa maneira? Todo mundo faz isso e ninguém dá risada, porra. Quer dizer, isso virou normal. Quer dizer, a ostentação de virtudes imaginárias virou, no Brasil, é um sinal de, como é que se diz, é como se fosse um documento de identidade. Né? Eu escrevi alguma vez, me gabando de alguma dessas virtudes, eu disse alguma vez que eu sou virtuoso, eu disse alguma vez que eu sou democrático, eu nunca disse nada disso. Por quê? Você ser virtuoso e democrático é obrigação elementar, todo mundo tem essa obrigação. Então, você se gabar de. Né? É a melhor coisa que o cara se gabar de ter uma cabeça e duas pernas. O que significa você dizer que é democrático? Qual de nós não é democrático aqui, porra? Nós estamos todos participando da concorrência democrática, então. Nós somos peças do sistema, porra. Né? Você tem alguma outra proposta? Né? Se disser, não, eu sou. Vamos pegar um dos caras da direita antiga, que era bem autoritário. Ele tem um plano de ditadura. Você lembra que o pessoal da extrema-direita brasileira, que chamada extrema-direita, o que eles queriam? Não queriam intervenção militar? Não era isso que eles queriam? Hã? E os militares queriam o quê? Queriam vender o Brasil para a China. Hã? Você acha que eu fazia alguma intervenção militar contra os comunistas? Não, eu podia fazer intervenção a favor dos comunistas. Então você vê como o pessoal estava no mundo da lua, porra. Isso era a direita brasileira. Agora você acha que essa direita que queria intervenção militar é capaz de planejar um golpe militar? Não é capaz de planejar nada, nunca é capaz de planejar uma partida de futebol de botão, pô. É um pessoal totalmente inofensivo. Se você pegar toda a extrema direita brasileira, ela é inofensiva. É incapaz de fazer mal para um mosquito. Né? Mas, no verbalismo, sobretudo da mídia, dá a impressão, não, há uma conspiração fascista para tomar o poder e implantar uma ditadura. Por exemplo, o Bolsonaro não ia implantar uma ditadura? Ditadura militar? Com quais militares ele ia implantar a ditadura, hein? Com esses que vivem amarrando a mão dele e não deixam ele fazer nada? Com esses que agora estão brabos com o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro torce para o Trump e eles torcem para o Biden? Hã? O Biden é o cara que ameaçou invadir a Amazônia, porra! E você vê os defensores da pátria, os generais verdes e amarelos, torcendo para o Biden. Que a rigor, se você pensar bem, isso é um ato de traição nacional. E os generais fazem isso. Alguém se escandalizou quando eles disseram isso? Não. O pessoal acha normal. Por quê? Porque só entende o caso como uma disputa eleitoral. Né? Tem dois candidatos, os dois candidatos têm a sua legitimidade. Você pode votar um como pode votar no outro. Você escolhe um, escolhe o outro. Os generais escolheram o Biden, qual é o problema? Quer dizer, o formalismo democrático da eleição, na mente dos caras, predomina sobre a realidade das forças políticas em jogo. Está entendendo? Por quê? O Trump se apoia definitivamente na população. A força dele é o apoio popular, tá certo? Que inclusive aumentou ao longo do tempo. Né? Os caras dizem, não, a administração Trump foi um fracasso, tal. Foi um fracasso, coisa nenhuma, diminuiu o desemprego, tudo melhorou. Né? Ele provou ser capaz de instaurar a paz no mundo inteiro, fazer tratado de paz com todo mundo. Do ponto de vista das relações externas, foi o melhor presidente em 100 anos, né? E todo mundo sabe disso, eles negam, mas eles sabem que é assim. E o Trump também ia implantar uma ditadura, mandar matar todos. Agora, você vê, hoje tem a notícia de que o chefe do Black Lives, o chefe do Antifas, está dizendo que nós precisamos catalogar todos os apoiadores do Trump para não apenas reprimi-los, mas expulsá-los da sociedade humana. Exatamente como fazem no Brasil. Então, quer dizer, o cara que é o defensor da democracia, da liberdade democrática, da igualdade democrática, oprime as pessoas, desiste dos meios normais de confronto democrático, que seria o debate aberto, e começa a usar intimidação, boicote, chantagem, né, isso, prisão, processo, pronto. É o que aconteceu no Brasil. Você acha que ainda tem democracia no Brasil? Não tem democracia nenhuma, porra. É? Você não pode discutir nada no Brasil, porque os caras te respondem com meios policiais. Gente, eu trabalho no Jornal da Tarde, que era o jornal mais visado do Brasil no tempo dos milicos, e eu vi a censura funcionando. O que era a censura? Era um funcionário da Polícia Federal que ficava na portaria, lá embaixo do prédio. O Rui Mesquita não deixava ele entrar no prédio. Então ele ficava lá dentro dos negócios e cortando umas linhas, cortando uma notinha de vez em quando. Isso era o máximo que acontecia. Uma vez ele ousou entrar na redação, o Rui Mesquita mandou todos nós sair. Fomos tudo embora, deixamos o cara sozinho lá. Isso era a autoridade que a censura tinha sobre nós. Ele censurava o quê? Duas ou três matérias por mês. Tá certo? E nunca matérias de opinião. Nunca nenhum artigo de opinião foi censurado. Eram matérias que eles não queriam, fatos que eles não queriam ser revelados. Por exemplo, assalto em loja de armas que não podia noticiar. Era proibido. Você podia noticiar, mas só um mês depois. Quando já investigaram, já sabe quem roubou, quando a polícia resolveu o negócio, você pode noticiar. Eu trabalho no Diário Popular, e um dia o editor de polícia ficou doente e eu o substituí. E daí chegou uma notícia de assalto à loja de armas. Eu falei, oba, essa é a manchete, botei lá. Pá. Oito colunas. Né? Quando eu acordei, a polícia já estava na casa do editor de polícia, coitado. Né? Pensaram que foi ele. No fim não deu nada, só deram uma bronca e não aconteceu nada. Mas esse tipo de notícia é proibido, notícia que podia atrapalhar investigações. Né? Artigos de opinião nunca nenhum foi censurado. Você podia dizer o que quisesse. A circulação de ideias como era? Eu digo, naqueles anos foram os anos de maior sucesso da indústria do livro comunista no Brasil. Era impressionante o número de livros comunistas que tinha nas livrarias. Nenhum foi censurado. O único livro que foi censurado foi o livro do jornalista inglês, o Wilfred Burchett, que era um livro sobre Vietnã. Por quê? Porque ele ensinava como fazer uma bomba atômica. Daí os caras mandaram decidir proibir. Foi o único livro proibido. Né? Então, eu assisti tudo isso, chamado Os Anos de Chumbo. Era brincadeira de criança perto do que acontece hoje. Porque hoje, opiniões são censuradas todo dia. Fatos são suprimidos todo dia e de montão. Só que é o seguinte, a agência repressora agora não é mais o governo. São movimentos políticos, são grandes empresas, são grandes bancos, são os próprios órgãos de mídia. Então você tem uma censura multilateral. Você não tem para onde escapar. Naquela época, se a Polícia Federal te ignorasse, o resto do país também não ligava para você. Mas hoje você não tem para onde correr. Hoje mesmo eu estava reparando, e não é só no Brasil que acontece isso, está acontecendo. Até ontem eu via muito noticiário sobre o negócio da eleição vindo de fontes autônomas, quer dizer, da rede social. Hoje sumiu. Você só vê os noticiários da grande mídia, na própria internet. Eu estava tentando ler uma matéria lá do Alex Jones, tiraram a matéria já. Eles tinham até pronunciamento do presidente da República. Você imagina acontecer isso no tempo da ditadura militar. Bicho, nós estamos sob uma ditadura ferocíssima no Brasil e agora vai ter a mesma coisa aqui. Esta é a primeira consequência da eleição, entre aspas, do Biden. Por quê? A força do Biden é o esquema globalista. Então, as grandes empresas, é o pessoal do Bilderberg, são as grandes empresas que comandam a rede, é a indústria total da mídia, é o Silicon Valley. Então, é uma pequena elite bilionária, trilionária, que é capaz de criar, por meio da mídia, do cinema, da TV, a impressão que ela quiser. E criar a narrativa. Por exemplo, a narrativa do tempo do Obama. Eu estava vendo as coisas de um jeito, falei, olha, quem é Obama? Obama é um desconhecido com documento falso que conseguiu enganar todo mundo e virou presidente da República. Isso é verdade. É verdade material. Agora, a narrativa é o seguinte, ele é o primeiro negro que subiu à presidência. É, portanto, um grande progresso para a democracia americana. Falei, escuta, peraí. Você elegeu um sujeito pela raça dele, te diz quem ele é? Então, qual era a raça do Hitler? Ele não era branco. Qual era a raça do Stalin? Não era branco. Qual era a raça do Churchill? Não era branco. Qual era a raça do Roosevelt? Também não era branco. Isso melhorou as coisas? Não. Então, isso quer dizer que a conduta do sujeito não é previsível pela raça dele, pô. Não é uma coisa óbvia. Quer dizer, qualquer sujeito de qualquer raça pode fazer qualquer coisa que lhe dê na cabeça. Então, você eleger um sujeito de uma determinada raça pode ter um valor simbólico, portanto, um valor publicitário. Mas significa algo além disso? Não. Para quem efetivamente trabalhava o Obama? Para os negros? A situação dos negros melhorou um pouquinho durante o governo dele? Nada. Absolutamente. Tinha até uma mulher negra que subia, tinha um poste na frente da casa dela, ela subia pelada. Desse filho da puta do Obama, disse que ia ajudar, nos deu o pônei. Era assim o negócio, pô. Ele não representava os negros, ele representava o esquema globalista, meu Deus do céu. Ou seja, representava o esquema que dominava a mídia e que criou o personagem dele, vamos dizer, em vantagem própria, é óbvio, é? Agora está acontecendo a mesma coisa. Agora, o discurso publicitário e a idealização do Biden tem alguma coisa a ver com o resultado real da eleição? Não. O Biden está efetivamente eleito? Digo, depende. Depende de você aceitar todos os votos válidos ou... Se você aceita todos os votos válidos ou inválidos, ele ganhou, evidentemente. Ele já está com 290 cadeiras no colégio eleitoral. Então ganhou. Agora, se existe a questão dos votos válidos e inválidos, aí é outro problema. Daí tem que começar a verificar voto por voto, cédula por cédula, e separar as inválidas. Daí a coisa vai ser outra. O Trump garante que se fizer isso, quem ganha é ele. Nós não sabemos o que é verdade, mas vamos supor que, descontados os votos inválidos, o Biden continuasse vencedor. Ele assumiria, não assumiria de jeito nenhum. Porque ele é um criminoso, ele teria que ir para a cadeia. E alguém quer que isso aconteça? Pode ser que alguém queira. Pode ser que na Suprema Corte tenha algum juiz que quer saber a verdade mesmo e quer que o sistema legal americano prevaleça. Mas de um lado você tem o sistema legal, do outro lado você tem o sistema de poder sobre a mentalidade da população. Então, era aquele negócio que tem na teoria do medalhão, do Machado de Assis, O que interessa são apenas as versões, os fatos são apenas convenientes. Então, o que vai predominar? Vai predominar a narrativa, né, de que votar no Biden é um grande negócio, porque aí elegemos a primeira mulher negra, que ela não é negra coisa nenhuma, né, vice-presidente. Né. Bom, simbolicamente isso é alguma coisa, mas materialmente é alguma coisa? Isso quer dizer que, né, o Biden apresenta melhor a situação das mulheres? Eu acho que pelo menos das menininhas de 12 anos não melhora nem um pouco, né? Então, e essa mulher, ela trabalha para quem? Para as mulheres americanas ou para a China? Então, uma coisa é o conflito real dos poderes que estão em jogo. E outra coisa é a impressão narrativa, quer dizer, é a ficção embelezadora que o pessoal está engolindo. Agora, eu fico impressionado como mesmo pessoas que sabem que a mídia está sendo mentirosa usam essa mídia como critério final da verdade. Eles acreditam que se algo é realmente uma verdade de fato, vai acabar aparecendo na grande mídia. Se não apareceu, é apenas opinião ou é teoria da conspiração. Presta bem atenção. O que é a mídia? É a opinião apresentada à maioria como se fosse a opinião da maioria. Na verdade, não é nem a opinião da maioria, é. Né? É a opinião de um grupo de jornalistas e de um grupo de empresários. Esse é apresentado como se fosse a opinião geral. Ora, aí tem que lembrar aquele negócio que dizia Karl Marx, a maioria geralmente está errada. Não é isso? Se você quer saber a verdade sobre algo, a primeira coisa que você tem que fazer é ignorar a opinião geral. Você acha que é normal, assim, sobre qualquer assunto, a maioria está sempre sabendo a verdade? Ou ao contrário? Você conhece alguma descoberta científica que foi feita pela população em geral? Chega lá, lei da gravidade. A Inglaterra inteirinha descobriu a lei da gravidade e foi contar para o Newton, né? Foi isso que aconteceu? Ou ao contrário, ele descobriu e foi contar para os caras? Tudo quanto é verdade vem por atividade, pela ação da inteligência individual, sempre. Nunca da massa, nunca do coletivo. Todo mundo deveria saber isso desde a escola primária. Se você pegar assim, quem são os grandes filósofos? Ah, a população americana inteira de grandes filósofos. E tem os dois ou três lá, que você chama de filósofo, assim, apenas por homenagem. É assim? Ou ao contrário, você tem cinco ou seis filósofos, o resto um bando de ignorantes. Gente, há quantos anos eu estou acertando as minhas previsões sobre a política brasileira? Mais de 20. Quantos eu sou? Um. Vocês viram o número de pessoas que me chamam de louco, de teórico da conspiração, etc. Eles acertaram alguma? Nunca acertaram nada, porra. Quanto menos acertam, mais se acham inteligentes e mais se acham representantes da verdade. Isto é normal. As pessoas acreditam na mentira não é porque elas se enganaram, é porque elas querem. Peraí, põe mais açúcar aqui para mim, tá ruim. Põe mais um pouquinho de café. Então, se você, para se sentir seguro e orientado no cosmos, você precisa acreditar que você está seguindo a maioria, você está completamente louco. Você pega assim, os grandes conflitos que houve no século XX, né? Por exemplo, quantas pessoas no mundo, quantos analistas políticos, né, politólogos, cientistas sociais, etc., previram a queda da União Soviética? A maioria seguiu o tal do Paul Kennedy, ascensão e queda das grandes potências, foi um dos livros de maior sucesso nos cinco anos anteriores à queda da União Soviética, em que ele dizia que na década seguinte os Estados Unidos ia cair e a União Soviética seria a potência dominante. Essa era a tese dele. O cara foi celebrado como um super gênio da ciência política. Todo mundo acreditava nisso. De repente caiu a União Soviética, porra. Quantos previram? Eu conheço, acho que duas pessoas que previram. pessoas que não são tão conhecidas, não são famosas. Será que você tem que seguir a maioria, tem que seguir a mídia dominante? Você está doido, porra. Não é para acreditar em nada do que você... Sabe o que é nada? Zero. Mídia é farsa, por definição. Agora, eu tenho conversado com amigos meus no Brasil, eles quando querem dizer que algo é verdade, dizem, não, saiu na mídia, não é minha invenção. Hã? Então a resposta é o seguinte, você é louco. Você acha realmente que o sujeito criou uma empresa de mídia para te dizer a verdade, para te ensinar a verdade, para te orientar? Você acha mesmo? Hã? Quando você encontra um cara que quer a verdade, ele geralmente está sozinho, investigando, tudo dá um trabalho desgraçado. Está entendendo? E ele, às vezes, não consegue nem contar para ninguém. Aliás, eu fiz esse juramento quando era jovem. Eu fiz uma oração dizendo, Deus, eu quero entender essas coisas, mesmo que eu não consiga contar para ninguém. Se eu tiver que ficar sozinho, sabendo a verdade, sem poder contar para ninguém, eu aceito isso. Por quê? Buscar saber algo é saber o que os outros não sabem. Saber o que todo mundo já sabe não é saber nada, porra. Aquilo que sabe, só o que os outros já sabem, não é ignorante? Essa é a definição do ignorante, porra. É? Agora, todas as descobertas científicas do mundo, absolutamente todas, eram coisas que ninguém sabia, que o sujeito sozinho descobriu. Ou um, ou dois, ou três caras, né? Será que isso é só coincidência? Ou é sempre assim? É sempre assim. Pensa bem, existe pensamento coletivo? Eu, por exemplo, eu dou aula faz muitos anos. É possível você dar aula para uma classe? Tem assim, a classe como um conjunto entende tudo e ninguém em particular entende. É possível isto? Hã? Agora, é possível você dar uma aula e ter um aluno que entende e o resto não entende? Isso acontece o tempo todo, porra. Pensamento coletivo não existe, isso é uma besteira. Né? É como é que se diz? É uma figura de linguagem, porra. Mesmo porque alguém conferiu as coisas para ver se o pensamento coletivo era coletivo mesmo? Opinião pública. É a opinião de quantas pessoas? Para quantas você perguntou? É no máximo um efeito estatístico, calculado, inventado. Não é isso? Então, por exemplo, nós sabemos que o PT, durante a maior parte da sua existência, o eleitorado dele era de classe média para alta. E eles se gabavam dizendo assim, a parte mais culta da população vota em nós. Daí, daqui a pouco, começaram a dizer o contrário. Nós somos o partido dos pobres. Os pobres votam em nós, os ricos votam do outro lado. É possível um treco desse? Como é que você vai levar a sério um negócio desse? Gente, vocês não viram a mídia brasileira inteirinha negar a existência do Foro de São Paulo durante 16 anos? Vocês não viram isso, porra? É? Essa semana, amigos meus que me telefonaram, usando a mídia como critério separador do verdadeiro e do falso. Dá vontade de mandar merda mesmo, dá vontade de romper a amizade. Eu não sou mais seu amigo. Eu não sou amigo de quem lê o Globo. Eu não sou amigo de quem acredita na Folha. Eu não passei a minha vida estudando para depois acreditar na Folha. Você está brincando, porra? É? Veja, eu trabalhei na Folha para fazer 50 anos atrás. É? Eu estava cercado de idiota naquele tempo. Hoje os caras são muito mais idiotas. Quer dizer, o jornalismo brasileiro caiu de uma maneira vertiginosa. Você não pode comparar o jornalista de hoje com os de 50 anos atrás. Mas 50 anos atrás já eram idiotas. Eles não tinham interesses culturais. Eles não liam grandes livros. No máximo, eles liam que uns best-sellers. Era isso que eu queria? É? Gente, sabe como é que eu aprendi a escrever? Eu até os 23 anos eu tinha lido a literatura brasileira praticamente inteira. Não inteira, assim, materialmente, um por um. Não, mas o essencial. Eu peguei o livro do Otto Maria Carpo, Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira, e fui vendo ali todos os títulos que ele destacava como importantes e li todos. Assim eu aprendi a escrever. Alguém no jornalismo fez isso? Esses que escrevem hoje fazem isso? Seu Filipe Feto fez isso? Hã? O ministro Barroso fez isso? O Faquinha fez isso? Não! Eles não sabem escrever! São semi-analfabetos! Hã? Escreve como criança, porra! Todos eles! Esse pessoal do Congresso, se houve um deputado falar uma coisa horrível, porra! Esses generais, ah, eu sou patriota, o quê? Você tem amor à língua pátria? Não, você não tem, então você não é patriota coisíssima nenhuma. Porque patriotismo é você ter amor à língua pátria e amor à história dos grandes feitos do seu povo, que você quer continuar. Se você não tem uma coisa nem a outra, você não é patriota coisa nenhuma, porra. Quer dizer, o seu patriotismo é puro corporativismo. É a defesa dos interesses da classe militar. Nisso eles são muito bons. Não da classe militar inteira, evidentemente. O sargento e cabo que se dane, mas os generais têm que sair bem. Então, ninguém no Brasil está entendendo coisa nenhuma do que está acontecendo, nem lá e nem aqui. Aqui muito menos, porra. O que nós podemos entender no momento, olha, se você quer entender, esqueça a discussão de quem vai ser o presidente. Por esse lado, se olhando por esse lado, você não vai entender nada. Porque essa pergunta não tem resposta. No caso de uma investigação em profundidade e de processos que vão parar na Suprema Corte, você pode ficar com o presidente interino por meses, ou até por anos. Está entendendo? E o sujeito ganhar, entre aspas, essa eleição não significa absolutamente nada. Porque se houve votos falsos, até você separar os falsos dos verdadeiros, você pode dizer que alguém ganhou? A mídia diz que o Biden ganhou, o Trump diz que ele ganhou, mas nós não sabemos. Então, o problema criminal vem em primeiro lugar. Se não olhar por esse lado, você nunca vai entender o que está acontecendo. Não é mais uma disputa eleitoral, é uma disputa entre o quê? Entre o poder sugestivo da mídia e o poder do establishment judicial, do esquema legal americano. O sistema legal americano ainda funciona ou ele já foi anulado, né, por esse jogo de impressões da mídia? No tempo do Obama, tudo que está acontecendo hoje, eu previ no tempo do Obama. Falei, se vocês aceitam esse cara hoje, você vai ver, ao longo do tempo, todo o sistema americano ser neutralizado pelo jogo de impressões da mídia. Então, quem vai mandar nos Estados Unidos é a elite globalista e fim de papo. A democracia virou apenas uma palhaçada, um jogo de impressões. E é o que está acontecendo agora. Você veja, por que que imediatamente, tão logo, a mídia, sem autoridade nenhuma, a mídia não é o colégio eleitoral, a mídia não é a Suprema Corte, a mídia não tem capacidade nenhuma para nomear um presidente, sobretudo não tem capacidade para nomeá-lo e determinar a contar dos votos, e não tem a capacidade de nomeá-lo enquanto os votos ainda estão sob suspeita, meu Deus do céu. Mas imediatamente os representantes do poder globalista no mundo começam a aplaudir o cara. É o Boris Johnson. É o Maduro. É o Macron. Quer dizer, toda a putada globalista. Não, nós temos que reforçar o Biden agora. Por quê? Ou para intimidar a Suprema Corte, para que ela não ouse revelar a fraude, caso a fraude tenha existido, ou para que ela nem investigue nada, como fizeram no tempo do Obama. Não pode investigar. Você investigar se o documento do Obama era falso ou verdadeiro, era você ser teórico da conspiração, era você ser racista e fascista. Tá entendendo? Então, esse jogo de impressões, ele virou onipotente, gente. E é isto que está em jogo. Nós podemos estar entrando, vamos dizer, numa fase de uma ditadura mundial indestrutível. Estão percebendo? É isso que está em jogo, não é Biden e Trump. O Trump está muito velho, ele não vai durar muito tempo. Talvez ele, se fosse eleito, talvez nem chegasse ao fim do mandato. O Biden está doente, está com mal de Parkinson, a mão dele fica assim. Está gaga completamente. Né? E Kamala Harris tem cabeça para ser presidente? É claro que não. Ela vai fazer o que a elite globalista mandar. E fim de papo. Então, quem vai mandar nos Estados Unidos? Quem vai mandar aqui é os bancos, é o Rothschild, é o homem da Microsoft, é o Silicon Valley. E fim de papo. É um grupo de mega empresas. E não haverá garantias legais contra eles, de espécie alguma. Eles podem fazer o que quiser neles, podem tapar a boca de quem quiser, podem destruir quem quiser, podem matar quem quiser. Nós vamos ter a maior ditadura que já existiu no mundo, perto da qual a União Soviética parecerá uma democracia. Porque os caras hoje têm meios de controle que Stalin jamais imaginou. Stalin já pensou assim, será que passava pela cabeça dele? Que bom se nós tivéssemos um aparelho que pudesse ouvir as conversações das pessoas à distância. Ele nunca chegou a pensar nisso. Átila Uno nunca pensou nisso. Júlio César nunca pensou nisso. Hoje tem. Qualquer amigo da Microsoft, né, tem isso aí. E ainda tem aqueles imbecis que achavam que o progresso da ciência e da tecnologia tem algo a ver com o aumento da liberdade, da democracia. Falo, mas é idiota. Ciência e tecnologia custam dinheiro. Elas trabalham para quem paga, pô. É óbvio. Você acha que o sujeito vai promover a pesquisa tecnológica para dar poder para você? Hã? Ou para ele mesmo? É uma coisa tão imbecil que não merece nem ser levado em consideração. O progresso da ciência e da tecnologia vão no sentido contrário da democracia, meu Deus do céu. Vão no sentido da elitização máxima. Hã? A estratificação social máxima. Hoje, a diferença entre o cidadão comum e o rico é imensurável. Pensa bem, como era isso na Idade Média? O que, que era um senhor de terras na Idade Média? Ele era apenas um fazendeiro. As armas dele, o que? Ele tinha uma espada e um machado. E o camponês tinha o quê? Tinha um machado e uma picareta. Um andava a cavalo, o outro também andava a cavalo. Ou seja, se o camponês quisesse matar o dono da terra, matava. Agora, se você hoje quiser matar o dono da Microsoft, onde você o encontra? Não, você não encontra nenhum. Os donos da elite são invisíveis e inacessíveis, gente. E esta é o pessoal que está mandando no mundo hoje. Você pensa bem. Quais são as atividades da família Rothschild? Você leva 50 anos para saber o que eles fizeram. Eu agora sei algumas coisas que eles fizeram, porque eu estou lendo esse livro sobre a Primeira Guerra Mundial e eu sei o que eles fizeram naquele tempo. O que fizeram depois, não tenho a menor ideia. Eu sei que outro dia um dos Rothschild xingou a mulher do Trump, né? Porque tem algum problema entre eles, né? Agora, você acha realmente assim que o homem da Microsoft, o dono da Amazon, o Bezos, né? Você acha que eles estão realmente interessados assim, na população negra, as mulheres e as crianças? Você acha realmente? Eles não estão contra isso, mas eles não estão interessados nisso, porra. Então, pensa mesmo, o que é a política? A política é a conquista do poder e os meios de utilizá-lo, né? Para finalidades que cada um tem na sua cabeça. Então, você saber o que um sujeito vai fazer quando ele tiver o poder é muito difícil, porque ele às vezes passa a vida dizendo uma coisa, chega lá em cima e ele faz outra totalmente diferente. Por exemplo, o Ronald Reagan passou a vida criticando o intervencionismo estatal e fazendo apologia do livre mercado. Mas quando ele chegou lá em cima, ele tinha que enfrentar a União Soviética, então tinha que aumentar o orçamento militar, portanto, aumentar a economia estatal. Ou seja, ele não escolheu o que ele ia fazer, ele fez o que dá para fazer. E em política é sempre assim. Isso quer dizer que qual é a relação entre as ideias de um sujeito, a ideologia dele e o que ele faz na prática? Essa relação é sempre dialética e ambígua. Claro que a ideologia tem algum peso, ele vai tentar fazer aquilo que acredita que deve fazer. Mas ele vai ter que jogar com uma situação real que ele não escolheu. Por exemplo, vocês não sabem que Lenin teve que criar economia de livre mercado na União Soviética, a chamada NEP, Nova Economia Política? tentou socializar tudo, foi tudo para o buraco, não, volta depressa aí a economia privada. Ele fez isso. Você acha que ele fez isso porque gostava? Ele gostava de capitalismo? Não. Era a situação impôs que ele fizesse isso, pô. E assim por diante. Quer dizer, o homem que vai para o poder, ele não sabe o que ele vai fazer lá, ele vai tentar realizar o que ele acredita, mas ele é só uma cabeça no meio de milhares. Agora, eu tenho a impressão que essas pessoas que criam opiniões sobre a política, elas pensam como se fosse assim, um joguinho desse soldadinha de chumbo, uma coisa assim. Eles acreditam que eles podem entender tudo e manipular tudo do jeito. Vocês estão doidos, é? Está todo mundo agora dizendo que tem uns que, assim, que o presidente vai ser o Biden, outros que o presidente vai ser o Trump. Fala, eu não sei nem se vai ter presidente, gente. Porque a hora que entra a investigação judicial no meio, o negócio complica monstruosamente. Né? Você já parou para pensar? Depois de todo esse pessoal celebrar o Biden como presidente, não tem nada oficial, né? A celebração do Biden. Todo mundo está dizendo que o Biden é presidente. Isso é falso, ele não é. Oficialmente não é, não houve nenhuma declaração. E ninguém desse pessoal que está celebrando o Biden tem poder para nomeá-lo. Pode chegar amanhã, o colégio eleitoral dizer, não é o Biden. É o Trump, pronto, acabou. Se fizer a contagem de votos direitinhos e você excluir os votos, as cédulas falsas, pode ser que dê o Trump. Mas isso vai resolver o problema? Hã? Quer dizer, tirou um candidato, botou outro, resolveu o problema? Fala, não, e o tamanho do crime que foi cometido? Hã? Vamos esquecer tudo, mas não vamos castigar ninguém, não vamos punir ninguém. Você pode enganar o país inteiro, você pode roubar bilhões, ninguém liga. Hã? Não, você vai ter que fazer algo contra os fraudadores, né? Então aí você vai ter uma guerra contra o esquema político poderosíssimo. Uma guerra do quê? Do Estado americano contra esses grupos. E esse é o problema. Não é Biden versus Trump. Hein? É a Suprema Corte e o sistema judicial inteiro, judicial e policial inteiro, contra esses grupos, donos da mídia, hein? E apoiadores do Biden. É este o problema. E é isso que nós vamos ver nos próximos meses. Então preparem-se porque a coisa vai complicar muito. Deu para entender? Deixa eu ver. Que horas são no Brasil? São 2 horas. Não, 2 horas não. Que horas são da noite? 11. São 10h15. 10h15. Não, está muito tarde para responder pergunta, né? Vamos parar por aqui? Então até a semana que vem. Muito obrigado.